Zero, autorizado com a LS, 2 Salvador, frequenciando no 895, com o Bosco. 1895, obrigado, boa noite. Valeu. 4378, desça para 2000 pés, autorizado com a LS, reporte localizador, redução para 1709. 1709, desce para 2000, faça o estabilizado. Alá, Santana. 2000 pés, altímetro no 020. 3000, 020, 970. 001 001 para Guarulhos, senhor, só para ajustar aqui o equipamento, saberia informar a subida? Tá, é o Leda Morte na subida. Tá, é o Leda Morte, obrigado. 0, solo 0, direita, solo 2, olha só 1. 28. Olá, 970. 3178, autorizado, pouso custando 0, vento 150, grau 08. Autorizado, pouso na 0, até 378. 95, 1970, boa noite. E Salvador, boa noite, 1970. 1970, boa noite, continua a resposta. posição, informar a pista livre. Agora dando pista livre, Gonu, no 70. Alô, Salvador, Chané 6224, centro de informação Alfa, boa noite, Aracaju, 230. Passando o Chané 6224, Aracaju. Afirmo. Chané 6224, autorizado Cia Bravo, Cia Vitor, para Cia Bravo, Alfa Romeo, via. Rota do plano de voo, Puff 677. Livro de voo 190, saída ponte, decolada pistão 90, primeira curva esquerda. Código 5050, o controle Salvador, frequência 90, decimal 80. Autorizado a nível 190 para Aracaju, conforme a rota do plano de voo, para Golfo 677, a saída Conde, decorada 10, curva esquerda após, 5050, transponder, e o controle de saída 1208, Oxalé 6224. Oxalé 224, protegimento conhece, chama o ponto para chover questionamento, portão. Confirma o portão? Canal 3, chamará, Oxalé 6224. Boa noite, Azul 2774, informação Alfa. 2774, aguarde cópia para Porto Seguro, ao número 3. É o Rio 5972 para Galeão no 360. Rio 5972 é o número 4, aguarde cópia. Para o Galeão, prepare dar o líder. Direita solo 21 décimo 1. Livro direita solo 21? 1, ou não, não sei se é. Sim. Praça do Salvador, boa noite, Azul 4980, centro da Alfa, 3025. Azul 980, aguarde com a BSI, seu número 5. Aguardando conta número 5, 4980. Poderia confirmar a saída prevista para o 4980? Provável Puka de Jama Aracaju. Geral 973, ready to copy. Ready, go ahead. 973, clear from Salvador to Sierra Bravo, Sierra Vita to Sierra Bravo, Charlie Foxtrot. Via Brazil 10, Ubat, then Brazil 16, Dennis Files. Flight level 360, dial departure, then Flight Leda, position, then fly Maxla transition. Dial, Lida, Maxla. Departure from runway 10 after departure, right turn, squawk code 5056. And Salvador approach control frequency 120.2. Roger, Federal 9973, clear to Confins, level 360 via Upper Zulu 10, Kubagi, Upper Zulu 16, Dennis File. Take off from a 10, right turn after Dael, Lida, Montula. Squawk code 5056 and departure control 120, deploy. Federal 9973. 9973, is that correct? Coming for push track and start. Roger. Bruno 170, Juliette, portão 04. Confirma, foi Bruno 170? Bruno 170, Juliette, portão 04. Juliette 04, Bruno 170. Plano de identificação, chegada MOF dessa via para 4.000 pés, ajuste altímetro 1020. Via 4.000. Azul 4959, autorizado, se abra, se avisa para se abra, Vindia Lima, via Golf 677, nível 140. Saída Coral, decolada 10, primeira curva direita. Código 5046 e controle de saída 120.0. Autorizado Filial, nível 140. Golf 677, Coral, decola de está aberto, curva direita, 5046, um transponder do controle 208, olha, do 4959. 4959, conhece, chame o pronto, chover questionamento, faz 3. Demorar, vai chamar, faz 3, 4959. Azul 2774, pronto, copia. Possível. Azul 2774, autorizado, Serra Brava, Serra Vitor, para Serra Brava, para passear. Via Golf 677, nível 180. Saída Coral, decolada 10, primeira curva direita, código 5051, controle Salvador, frequência 120.80. Autorizado Porto Seguro 180, decolada 10, curva direita, saída Coral, Golf 677. Acionado 5051, controle 1208, azul 2074. 2774 da Azul, protegimento correto, chame pronto, parte 3. Trabalhando, 2774 da Azul. Federal 9973. Federal 9973, clear to start after pushback, como for 10. Federal 9973. Rio 5972.4. Azul, escuta, prosseguir. Rio 5972, autorizado de Serra Bravo, Serra Vita, para Serra Bravo. Golf Lima, via Upper November 857, Moço, restante conforme rota do plano de voo. Nível de voo 360, saída da El, Leda, após boa posição, Irume. Decolada costuma 0, primeira curva direita, o código 5047. Controle Salvador, frequência 120.80. Autorizado Galeão, Upper Zulu 857, após rota do plano de voo. 360 é o nível autorizado. Dael Leda, Irune, decola 10 com curva direita, 5047 é o transponder, 1208, controle Rio 5972. Rio 5972, via Upper November 857, após Moço. Upper November 857, após Muscle Rio 5972. Rio 5972, cotejamento correto, chame pronto, se estiver estacionamento, bate 3. Praça do Salvador, Azul 5001, autorização Guarulhos 340, Comandão Alfa. Azul 5001, autorizado Cia Bravo, Cia Vito, para Cia Bravo, Golfo 1000, guia peso Luna 0, Taubaté. Nível de voo 360, saída da El, Lida, Mótiva. Decola da Pistona 0, primeira curva direita. Código 5045, controle Salvador, frequência no 20, decimal 80. Autorizado 360 Guarulhos, pela Antres Lu 10 Taubaté, decola da 10, primeira curva à direita, da El, Leda, Mótiva. Aciona 5045 e o controle 120080. Azul 5001 no portão 9. Azul 5001, no cotejamento correto, chame pronto, pushback, estacionamento 09. Camarada, 001. Azul 5980, pronto, 4. 4, sessão 3. Confirme, o chaneamento 324, pronto, pushback, estacionamento 3. Firmo. Aguarda só um minuto, o chaneamento 224. Aguardando um minuto. Azul 4980, no escuro. A escuta pronta para a cobra, 4980. Azul 4980, autorizado Cia Bravo, Cia Vito, para Cia Bravo, Romeu Foxtrot, via peso Luma 7. Nível de voo 350, saída Fuca, via Maracaju. Decolada pistola 0, primeira curva à esquerda, código 5036, o controle de saída no 20, decimal 0. O Azul 4980, autorizado Recife, nível 350, autorizado 17, saída Fuca, diminuição Aracaju, decola da 10, primeira curva esquerda, transponda 5036, copiou controle 120.8. Achei 120.80, controle, cotejamento correto, Azul 5, confirmando Azul 4980, chame pronto, pushback, acionamento, posição 4 principal. Camarada, o estacionamento, 4980. 099, 7G, Salvador Brown. Just about to call, sir. We have to maintain position for more 2 minutes. Roger, call me again for pushback and start 099, 7G. Roger, Lou. Chame a 224, autorizado, pushback, estacionamento, portão 03, chame táxi. Chamarei táxi, 6224. Salvador, boa noite, Rio. 5974, aguarde cópia Guarulhos, prepare da Ilha da Morte. Romeo Chanel 6224 com 71 a bordo, Altena Salvador, 2 horas e 20. 121 a bordo, Salvador, 2 e 20. Autorizado o táxi via Indy Alpha no ponto de espera da 10, chame Torre Salvador, frequência 12118.995, ajuste do altímetro 1020. 020, ponto de espera, 395, corrigindo 71 a bordo, 71, 71. 71 a bordo, 71 a bordo, 220 Salvador. Obrigado. Salvo Salvador, azul 4980 para puxa para a net, portão 1. Azul 4980, aguarde para chegar em estacionamento, aeronave da Oxané passando a neta guarda, após na sequência será autorizado. Aguardando azul 4980. Rio 5974, autorizado Salvador, Serra Bravo, Serra Vitor para Guarulhos, Serra Bravo, Golfo meu, via peso 10, Taubaté, o restante conforme ato do plano de voo. Rio de voo 340, saída da El, Leda, Mótica. Decola da pista 10, primeira curva direita, código 50. 53, controle de saída 120, decimal 80. Gente, aprovado com a FAM para Guarulhos 340. Decola 10 com a primeira curva direita da Real de Namótica. Na Pesulo 10 até Tabani. 053, transcone 208 com a controle de saída. Isso, para nós, para e o 5974, cotejamento correto. Chame o ponto que estiver em acionamento, corte o 3. Chamarei, nota aqui. 4980, autorizado para chegar em estacionamento, portão 1, no chão de táxi. Autorizado para chegar em estacionamento, azul 4980. Estacionamento 6224, ponto 0 da 1, 0. Estacionamento 24, autorizado, além da colapso no 0, vento 1, 60, graus 1, 0. Aí decola na 10, 6224. Salva do gol número 34, o paciente da informação para autorização ATO 330. 134, aguarde Maceió, prepare e saída PUCA, Jamoracaju. PUCA, Jamoracaju, aguardando. Ground zero 9973, push back again. Zero 9973, clear to push back and start again, call me for tech. Roger for tech, zero 9973. Azul 5001 para puxa acionamento. Afirma. Azul 5001 autorizado para puxar acionamento 09 Chantal. Autorizado, vai ser um táxi, 01. 308, 6324? Afirme, Ghost 33, contra 25. Ghost 6324. Obrigado, boa noite. Tá bom. 723, Globo 723, autorizado com a minha doença, agora com a turma, no meio próximo ao lado do centro. 295, boa noite. Boa noite. Tá bom, boa noite, Xanel, 6224. 6224, boa noite, contato com o radar na decolagem, suba e mantenha nível 190 na Pro de Conde. 190 Pro de Conde, 6224. Federal 999 03, 02 Souls on board, TL is in experiment, Vision, please confirm the information, Federal 9973. 02 Souls on board, 3 hours and 30 minutes of endurance, alternating Guarulhos. Roger, Federal 9973, for taxi to entrance of main apron. And then maintain position and wait for another clearance to proceed taxi to Hood Point Runway 10. The altimeter setting is 1020. Roger, the taxi to the entrance of main apron and maintain position there. 099, destination 1020. Paulo Azul 4980 para o taxi 111 a bordo, alterna Maceió, autonomia 0333. Certo, Augusto, 20 vezes, azul 4980. Triplo 1, 1, 1, 1. Gente, azul 4980, utilizado táxi até ponto espera da 1 a 0, via Índia Alfa, no ponto espera da 1 a 0, chame todo restaurador, frequência 1-9, decimal 5, ajuste do chão do 9-0-2-0. Para o táxi, azul 5001, 97 a bordo, 435, grão preço. Continue taxi to holding point runway 10, the wind is confirming, the altimeter setting is 1020 and tower is 118.95. Roger, continue taxi to holding point runway 10, QNH 1020 and tower is 118.95. Have a good day. Azul 5001, autorizado taxi à retaguarda do point 737 da Sideral, como número 3, ponto esperado 1 a 0. Torre em Salvador 1, 8, decimal 9, 5, ajuste 2, 1, 0, 2, 9. Ok, prossegue como número 3, atrás do colega da Sideral, ajuste 0, 0, 1, no ponto espera 18, 9, 5, 1, 0, 2, 0, ajuste. Torre Salvador, azul 4980, pronto, ponto espera, pista 10, visual traço na curva final. Azul 4980, autorizado, alinhar e manter pista no zero. Alinhar e manter pista no zero, azul 4980. Direita solo, 12 mesmo a 1. 201, gol 73. Comando 1-1-3-4. 1-3-4, prossiga. Para quanto? Só um minuto. Repare que fica de marca. Line up and maintain runway 10. Roger, after the end of the air, line up and maintain runway 10. Azul 4980, autorizada, com obstáculo 0, retorno 60 graus 0. Preciso decolar, Azul 4980. Vamos em Cidade, com 7. 34, dentro cópia. Pronto, cópia, nosso 34. Boeing 134, autorizado. Do Honda, Sierra Bravo, Sierra Vista, para Sierra Bravo, Mike Oscar, via o Peugeot 7 Oráculo, na conforme roda. Seu nível de voo será o 350, saída em Cuca, Jama, para Caju. Decola da 1-0 com curva esquerda, código 5060, controle de saída 130, destino 80. Autorizado 350, Matriota, Zulu 97, decola Puca, Jama, Aracaju, curva esquerda, 5060, transponder 1-2-0-8-0, é o controle. Correto, voo no 134, chama o ponto, pushback acionamento. Uno 723, essa Juliette para o portão 1-0. Juliette para 10, quente, voo 723. Nossa 3 autorizada com apito no 0, vento no 160 graus, 1-0. Roger, Link, vamos ver, né? Salvador, Azul 5001, próximo ponto zero da 1-0. Azul 5001, autorizado a alinhar e manter a pista no zero, estimado 3 minutos, aeronave, mesma rota e saída aí. Hoje, fiz a linha e mantenho a 5001, pista no zero. Nível de voo 050, ajuste ao altímetro em Salvador no 020. Salvador, precisa subir a margem até o nível 050, no 868. Line 973, Airborne 41, call the part control, 20.8. 20.8, Line 973, good day. Rio 5972, com 3 horas de fim, Gabriela Guarulhos, 3 pessoas a bordo, pronto para o táxi. 973, we got contact from the party, the card maintain level 360, maintain the level of the party. Roger, climb and take 360 and maintain the L lead of departure. Serão na 73. 1-0, via em Java. Posso pegar o 1-0, chame o 2, Salvador, frequência 1-8, decimal 95, aqui, do altímetro 1-0-2-0. Serial 9973, possible to fly heading Lidev. Clear Lidev, Serial 9973. Roger, clear Lidev, thank you. Atento aeronave da companhia, liberando parte 2, autorizado para chegar com a sua aeronave de chão itália. Sim, estou esperando. Aeronave 212, eu tenho a identificação, chegada a Buena Praia de TAP, e desça até o nível 060. 4, iniciou descida? Agora. É, iniciou descida agora, tem um tráfego no sentido contrário, 23 milhas à frente, no nível 180. Tudo 7 no 3, acione identificação. Salvador Boa, passarelo 2224, informação Bravo. 2224, boa noite, acione identificação na proa de TAP, reposta de descer. Identificou na proa de TAP, para recortar para descer. A gente aguarde transferência. Vai lá. M224, cruza o nível de voo 70, sobreposição Conde, serviço radar terminado. Chame o controle Aracaju, frequência 120.3, boa noite. Azul 27 no 3, contato radar, 76 milhas nordeste de Salvador, está sob vigilância na pura de Bonfim, mantém o nível 180. Os 44, controle de Salvador, continua 20 decimal 8 já. 20 decimal 8 0, azul 50 0 1. 4980, chama o centro Recife, frequência 1285, alterna 2545. A gente chama Recife agora 2685, negativo 2545, azul 490, boa noite. Boa noite. É, controle, boa noite, azul 5001. Boa noite, azul 5001, no contato radar na decolagem. Suba e mantenha nível de voo 360, saída Leda. Pode dar eu corrigir. 0090, tá pronto. Isso, 974, boa noite, autorizado a linha decolar, pista no 0, vento 1, 50 graus, 1, 0. Decola, 5974. Última Papa Face, Aquilo Índio, aciona identificação, chegada Mari, desse mantém a nível 070, altímetro no 020, número 5 na aproximação, reduza para 250 watts. Ok, vai prosseguir pouso para 17. Ok, 7, será modificado. Aí, 27 no 3, apoio de PEF, está autorizado a descer até 4 mil pés, 1.020 no ajuste. Apoio de PEF e vai descer via chegada. 4 mil pés, chegada PEF, pode Azul 4959, estamos com 64 a bordo, 3:20, autonomia, Fernando Serra, Bravo, Alfa Romeo. Azul 4959, autorizado táxi até o ponto espera, dono 0, 20 de Alfa, ponto espera, chama 2, Salvador, frequência 18, decimal 95, ajuste do altímetro no 020. Autorizado táxi em frente de Alfa, quando ponto 2395 azul 4959. 5974, decolado, Chicuno, controle 2028. Colo 208, e o 5974, para de contrabando. Positivo, chama 251, boa noite, o azul 5001. Boa noite. Xené 6212, desce para 2 mil pés, autorizado sinal LS e aposto localizador estabilizado. Xené 6212. 27, passarinho estabilizado, sinal LS. Passarinho 224, autorizado até 3 mil pés, altímetro 10020. Para 3.010202, 2 vezes 4. O 3660 está autorizado a descida até 4 mil pés, ajuste permanece no 020. 10020, 4 mil pés, o 3600. Afirmo. E o papapá Serra Aquilo Índio está autorizado até 4 mil pés, número 020 no ajuste. Aí, o Serra Aquilo Índio descendo até o nível 050. Controle Salvador, Rio 5974, decolado na Dael, Vida Monte, lá na sua escuta. Rio 5974, contato radar na decolagem, está autorizado subida para nível 340 na rua de Leda, 5974. Sem restrições para 340 na rua de Leda, 5974. 1868, autorizado final LS, agora com a torre, 1895, com o posto. 2953. Oi, boa noite, 1868, LS, 10. Guarda 868, autorizado pouso, pista no 0, vento 150, grau 089. Ele pouso, pista no 0, 898. 95, 1-3395, centro, Rio 5972. Sanitar, pode prosseguir 2000, 2224, passaria? 2224, após etapa, autorizado 2000 pés, 1020 o ajuste. Reporte localizador estabilizado. Passaria 2224. Passarei 2224. Deixa Xenem 612, inicie redução para velocidade de aproximação. 6212. Reduzindo, 6212. Xenem 612, reduza para a velocidade de aproximação, autorizado sinal LS, torre 1895. Xenem 295, reduzindo para a aproximação, Xenem 612. Xenem 224, está autorizado sinal LS, reporte localizador estabilizado 2224. Autorizado LS, reporte estabilizado 2224. Xenem 3600, após ETAP, desce para 2000 pés, 1020 ajuste, autorizado sinal LS, reporte localizador estabilizado, Xenem 3600. TAM 3600, após ETAP, desce para 2000, reporte estabilizado 3600. E aqui no Índia está autorizado até 3000 pés, altímetro 1020. 3000 pés, e aqui no Índia. 2, 2, 1, ali. 2, 1, 2. Pode pular a rotatória, será que eles vão bem abaixo? Centrado do 41, avançando. Azul 2774. Azul 2774, deixe o eixo de ingresso, parte principal livre. Autorizado? É o seguinte, após etapa, seu voo é direto à rotatória. Obrigado, ingresso depois de etapa e rotatória. Visão localizador, Elisano 2224. 2224, autorizado, final de S, torre 1895. Obrigado, boa noite, bom trabalho. Obrigado, bom povo. Obrigado. Tá 3600 para 2006 e 20, com ajuste, autorizado LS, localizador, reporte estabilizado. 1020, 2010, 3600, reporte estabilizado. Lembra do colégio? Bom, orelha, mesmo ali. Retorno 60 graus, 09 nós, QNH 1020. É isso, 24. Xené 6212, autorizado pouso, pistola 0, retorno 60 graus, 09 nós. Autorizado pouso, 9062 também. 0239, autonomia? 239. Fiente, autorizado táxi até ponto de espera, torre 1895, ajuste do altímetro 1020. Confirmando, 1020. 020, 2994. Chama final e mantém pistão 0. Roda na batida e mantém o avião final. Salvador, boa noite. 3152, transformação Bravo. 3152, boa noite. Aciona identificação, chegada a mar e desce mantém a nível de voo 050, 1020, o ajuste. 050, 1020, é transmita a dúvida. Negativo, até a via, o seu número 5 para pouso. 5 para 100 dias, tá? E o 5974, autorizado Motiva, chame Recife na frequência 251, alterne 3395. Nós na TR Azul, ingresso Juliette, portão 111, 8. E aqui no Índio, modifica da presente? Avião modifica, certo? Plano modificado aos 5.9, prossiga agora em condições visuais, descida até 3.000 pés, 1.20 no ajuste na proa da rotatória. Tranquilamente. Rotatória 3.10.0.0, certo? Autorizado sinal LS, torre 1895. 1895, boa. Boa noite. 0, vetor 60 graus, 1 no norte. Autorizado, 2224, abaixado e travado. Torre Salvador, uma boa noite, 3600, final LS da 10, visual. 300, boa noite, número 2, Araposo, número 12, milha de cabeceira, falarei livre. 3600. Azul 4959, decolado 00, controle 20, décima 8. Controle 208. Controle Salvador, muito boa noite. Azul 4959, subindo na coral. Boa noite, Azul 4959, contato radar na decolagem, subindo assim a nível 140 na prova de coral. Sexto 40, prova de coral, no 4959. Autorizado para o Azul 2713. M. Está autorizado para o Azul 2713. Azul 2723, está autorizado a descida até 4.000 pés, altímetro 1020. Chané 6212, Juliette, portão 5. Para 5, Juliette, Chané 6212. Ela está autorizado 3.000 pés e 20 no ajuste e a ponte localizador estabilizada, Azul 2713. 3.000 reportará no localizador estabilizado, Azul 2713. O visual com o 7 pode chamar a torre, Sierra de Líbia. Aguarde. Sierra 224, Sol 02, direita Sol, Luzina Cima 1. 2 alô, na volta. Autorizado via Alfa Juliette, remota 1-2 do parque principal. Alfa Juliette, remota 2, 2-2, 3-1-5-2, desça até 3.000, 10.020 o ajuste. 3.010, 3620, autorizado pouso pistão 7, Netuno, 60 graus, 109. TAN 3600, solo 04, direita, solo 21, décima 1. Direita 1211, TAN 3600. Olá, boa noite, é o 5874, 4740. 2734, boa noite, para o 1-1-3-4, autorizado a colapso, estou no 0, vento no 60 graus, 109. Regulado, 0134. Taxa autorizado, viagem. Alfa Juliette, posto meia dúzia. Alfa Juliette, posto meia dúzia, TAN 3600. 713. 713, reporte TAN. Atrás TAN, 2713, duas milhas. Apenas o 2713. Apenas o 2774, autorizado a colapso, estando 0, vento no 60 graus, 109. Iniciando, azul 2773. Azul 2713, continua a aproximação e câmara aí, pista livre. Guardando pista livre, azul 2713. Dark no índio, solo 06, no corte 45, frequência. 3-4, decolado 06, controle da 0, décima 8. Aeroporto.